Alô, amigo, traz a carne que a churrasqueira já tá no ponto. Subiu fumaça, veio bater de frente, deu incêndio aqui no racha. Subiu fumaça, veio bater de frente, deu incêndio aqui no racha. Seu som é churrasqueira. Os falantes virou brasa. Caralho, mas que doideira! DJ Rocha, Muriaé, Minas Gerais. It's Rocha! Você tá indo onde? Corre não, vem cá. De todo mundo, é só carvão. Torrou foi tudo. Passou vergonha na frente de todo mundo. DJ Rocha tá no grave, MC Douglas na voz. Abalando tudo, aqui quem manda é nós. DJ Rocha tá no grave, MC Douglas na voz. Abalando tudo, aqui quem manda é nós. Subiu fumaça, veio bater de frente, deu incêndio aqui no racha. Sai voar do seu mané, o seu som é churrasqueira. Os falantes virou brasa, caralho, mas que doideira. É só carvão, forró foi tudo. Passou vergonha na frente de todo mundo. Na frente de